and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Dois participantes. Só um fica. Quatro blocos de perguntas. Três perguntas para cada. Vence quem tiver mais pontos. Concorra a prêmios incríveis. Fique agora com Yasmin, Miotti. E está começando mais um Quem Quer Ser um Dinossauro? Miotti, estamos aqui começando mais um Quem Quer Ser um Dinossauro? Quem sou eu? Ué, você é Yasmin, porra. Droga, é porque eu gostei dessa zoeira no primeiro episódio. Eu quis manter. E aí, quem são nossos belíssimos convidados escolhidos randomicamente? Por sorteio, né? Por sorteio para participar. Então, é o Caio Tarrafa e a Maria Tarrafa. Eu já quero que ela ganhe, porque a voz dela é linda. Se ela perder, ela vai continuar ganhando. Nunca pensei que eu fosse achar alguém com uma voz tão fina quanto a minha no mundo. A esperança no mundo. Você me dá esperança, Yasmin. A gente se apoia. Mas eu já disse que se Caio ganhar, vai rolar um status aqui. Eu vou ficar com os prêmios do mesmo jeito. Por falar em prêmio, então, vamos falar o que vai ter de prêmio hoje, né? Sim, vamos falar dos nossos patrocinadores, Miotti. Aquele que não te emagrece, mas te deixa bonito. A Fiction Corporation tá com algumas camisas aí pra te dar de prêmio também. Não sei da quais são, depois eu tenho que ver com o Alexandre. Tem também três action figures da Taverna do Ogro, do Batman, do Capitão América e do Homem de Ferro. Caralho, valeu muito já. Vai ter também ingresso pra cinema e vai ter uma agenda do Homem-Aranha e uma agenda do Noé. Por que que estamos lançando esse programa hoje? Seria só mês que vem, né? A gente ia ter um elo perdido, só que tivemos um problema para gravar e não conseguimos. Então, já que estamos com esse programa gravado, vamos lançar logo ele para não falhar, porque o Jurassic Cast nunca falhou. Realmente, parabéns. Ah, obrigado. O mérito não é meu, mas eu agradeço. Vamos lá, vamos para as regras, Miotti, explique as regras. São seis perguntas, por bloco, três para cada concorrente. E quatro blocos de pergunta. A pergunta fácil vale 10 pontos, a média vale 20 e a difícil vale 30. Exactamente. A pergunta para cada concorrente, se acertar, vai ganhar os pontos. Se errar, perde 3. Se ele não quiser responder, ele pode passar, então não vai perder nada. O oponente responde, se acertar, ganha metade dos pontos, se errar, perde 5 pontos. Então são 4 blocos de pergunta. O primeiro bloco de perguntas são assuntos gerais, o segundo bloco é filmes e o terceiro bloco é do Jurassic Cash. Saber sobre o Jurassic Cash. E o quarto bloco é uma pergunta surpresa, zoeira, feliz, que a gente não pode nem dar dica porque senão não é mais surpresa. Primeiro bloco de perguntas, assuntos gerais. A primeira pergunta é uma pergunta fácil que vale 10 pontos. Maria Clara Tarrafa, como é chamado o maior relógio do mundo e onde ele está localizado? Valendo! É o Big Ben em Londres? Exatamente. Uhul. Então a Maria Clara com essa já garante 10 pontos. Seu irmão continua com 0. Claro, né? Ele não jogou ainda. É porque eu quero que ele perca. Porra, sim. Era um favoritinho. Segunda pergunta, Caio César Tarrafa. Essa é uma pergunta fácil que vale 10 pontos. Qual a única capital nordestina que não é banhada pelo mar? Valendo. Teresina. Caralho, como é que tu sabia? Nem eu sabia isso. Não é possível. Você não sabia isso, Yasmin? Resposta certa também, 10 pois pontos é, pro cara. 10 pontos, 10 pontos, 10 pontos. Todos valendo. Pergunta do nível médio, pra Maria Clara. Que novela Fábio Júnior interpretou Jorge Tadeu? Valendo. É sério isso? 10 segundos, 10 segundos. Eu não sei, Anjo Mal. Eu posso ficar chutando? Se você falar errado, perde ponto. Não! Então decide, acabou o tempo. Vai responder ou não? Eu não tenho a menor ideia. Vai querer responder, Caio? Eu ri dela, mas eu também não sei muito disso, não. Eu vou chutar. Pode chutar. Pô, pior que eu vejo uma coisa na minha cabeça, eu não lembro se ele fez. Rock Santeiro? Ele fez Rock Santeiro, mas não essa novela. Perdeu 5 pontos. Agora pergunta nível médio para o Caio. Caio, qual é o país da América do Sul que possui maior fronteira com o Brasil? Valendo, 10 segundos. Acertou Teresina, vai acertar esse aí. Bolívia. Yasmin, a resposta está? Errada. É a Argentina. É Colômbia. Não. É a Colômbia? Tira Colômbia. Mais 3 pontos dele. Vamos agora para as perguntas difíceis do primeiro bloco de assuntos gerais. Lembrando que as perguntas difíceis valem 30 pontos, hein? Maria Clara, pergunta difícil agora para você. Ao nível do mar, a quantos graus a água ferve na escala Fahrenheit? Ai, caceta. Não estudou eu porra nenhuma. Isso. A mãe dele só guarda os boletins do Caio. Faltando 2 segundos. Parou. Responde. Eu vou ficar com 10 pontos pra falar pro programa. Quer responder, Caio? Ah, não, eu tô com 2, tá bem. Não quer ficar negativo, não. Se fosse qualquer outra escala, eu fazia. Mas esse horário da noite, eu não sou muito bom com Fahrenheit, não. Então ninguém responde, a resposta correta seria 212 graus Fahrenheit, que equivale a... 100 graus Celsius, ao nível do mar, né? Tem que lembrar disso. É o nome do meu perfume, e eu não mais sei. Calma, que é burra, mas é cheirosa. Próxima e última pergunta do primeiro bloco de perguntas de assuntos gerais. Caio César, uma pergunta difícil pra você. Teresina foi difícil. Teresina foi difícil, calma. Qual é a capital da Austrália? Caramba, velho. Melbourne. Não, não é Sydney. Sydney não é, todo mundo acha que é. É Melbourne. Aê, vou errar isso. Já errou, já errou. Já perdeu os 3 pontos. A Maria Clara vai querer responder? Eu perco quantos pontos se eu errar? Você perde 5. 5 porque foi metida. É Canberra? Caralho, parabéns. Resposta certa. Pô, tem 3 cidades no país. Eu sei que uma não era. Eu jogo ó. Jogo ó, é ótimo. Chegamos ao final do primeiro bloco. Miotti, como é que tá o placar? Então, com essa última pergunta que a Maria Clara respondeu, ela ganha metade dos pontos, que a resposta deveria ser do Caio, né? Então ela ganhou 15 pontos. Então agora ela tem 25 pontos e o Caio tem menos 1. Delícia! Então tá bom, com esse placar acirradíssimo, só que não, nós vamos iniciar o segundo bloco de filme. Primeira pergunta do bloco de filmes, uma fácil para Maria Clara agora, lembrando que as perguntas fáceis valem 10 pontos. Qual o modelo do robô em O Exterminador do Futuro? Valendo! Ai! Ai, o Caio fez um robô! Ah. Acabou o tempo? Eu sei! Quer responder, Caio? Quero! T-1000! T-1000? Caralho, tu errou, cara. Tu errou, porra. Mas é tudo robô. Você queria qual robô? Do Exterminador do Futuro. Não falei do Exterminador do Futuro 2. Ah, é, velho. Exterminador do Futuro. Que droga. Perdeu 5 pontos. Eu não gravo mais à noite, viu? Só gravo de manhã agora. Pera aí, qual é o nome do robô aí? T-800. Caraca, velho. É porque o T-1000 tem um nome muito mais legal. Bora lá, caiu uma face aqui pra ti. Tá valendo uns 40 pontos? Não, 10. E acho bom. Para qual data Marte, de De Volta para o Futuro, viaja no tempo? Valendo. Essa é a fácil. Ai, O Facebook me fez esquecer essa data, porque toda semana saía um... Pois é, eu avisei no programa ainda. Pois é, velho. Acabou o tempo, quer responder ou não? Não, não, vou pular. Clara, vai responder? Não sei. Responda, responda, diga que foi hoje. Não sei. O que é 5 pontos pra você? Não, não vai responder, né? Não. Então, a resposta certa é 5 de novembro de 1955. Isso é muito fácil, cara. É o primeiro, né, que vai pra trás. É, pois eu sabia é. Só o ano. Agora vamos ao nível médio, que são as trilhas sonoras. Uhul! E ferrou. Tem que saber de que filme que é e qual o autor, quem é o compositor da trilha sonora. Então eu vou tocar agora a trilha sonora por 40 segundos. É pra mim, né? É, a primeira é pra você. Se você não souber, o Caio tenta responder também. Lembrando que vale 20 pontos. Valendo 20 pontos. Valendo 20 pontos. Então eu vou tocar. Silêncio todo mundo e pode escutar. Clara, quer responder? Então... Responde. Eu não sei. É isso aí que você tá pensando, é isso mesmo. Ele quer que eu pegue meus pontos, mas já passou o tempo. Caio, quer responder? Quer escutar de novo? Não precisa. Não precisa, né? Não. Qual é, então? Não, não quero responder, não. Não quer responder? Beleza. A gente tá muito humilhado. Eu quero ganhar com a diferença menor, assim, sabe? No final, ela erra, eu ganho. Será que ela passar assim na foto, sabe? A música é a música do Mogwai, dos Gremlins. Oh. Aquele canta. Ah, é, véi. Tá, cara. Agora todo mundo sabe, né? Mas eu não sabia quem escreveu. Eu achei bonitinho. Jerry Goldsmith. Poxa. É o mesmo do Star Trek. É o mesmo do Star Trek, isso mesmo. Mesmo do Star Trek. Eu tô muito decepcionada com vocês, porque vocês estão sendo uma dupla de bundões. Vocês não se arriscam. Pois eu não se arrisco. Eu vou me arriscar, então, a partir de agora. Eu vou dar a chance pro meu irmão e vou perder todos os meus pontos me arriscando. Pronto. Então agora vamos para o próximo tema, tá? Próxima trilha sonora para o Caio. 40 segundos, Caio. Que música é essa e quem é o compositor? E aí, Caio? Rapaz, partida com a outra. Não sei. É igual... Vocês não escutam o Jurassic Cast, não é possível. Meu Deus, não. É que eu vejo mais as besteiras que o Calaveira fala. Não, eu escuto todinho. É muito difícil esse negócio. Pera, eu já ouvi isso. Eu sei que eu já ouvi. Já ouviu, claro. Pô, a gente falou no programa sobre essa música. Eu sei que você falou, eu já ouvi. Eu vou chutar, porque você é a pessoa que vai arriscar mais. Pronto, na vida. Pronto, eu vou deixar ela chutar. Não que eu não saiba, mas que eu acho que ela merece. Ai, eu tô lembrando, claro, você tem que acertar o filme e o compositor. Eu faço assim, vou chutar John Williams, porque vocês adoram John Williams. Ok. E o filme? Indiana Jones, Caçadores da Arca Perdida. Certíssimo. Não. Decepcionado e orgulhoso comigo. Eu nunca vi esse filme, eu só ouvi o Jurassic Cast. Nunca vi esse filme? Eu só vi o Jurassic Cast e eu reconheci. Oh, olha aí, tá vendo? Por isso que ela tem que ganhar. O outro não sabe de nada, não arrisca nada. Ai, meu Deus. Tô brincando, viu, Caio? Você é um fofinho também. Mas a sua irmã é mais fofa. Eu tinha uma imagem diferente da sua pessoa, sabe? Vamos agora para as duas últimas perguntas do bloco, que são as perguntas difíceis. Difíceis valendo 30 pontos. Pronto, agora ela erra, eu acerto e dei os dois. Positividade, Caio. Eu tenho confiança em você. Mas eu quero que a sua irmã ganhe. Então vamos lá. Primeira pergunta difícil para Maria Clara. Quais os filmes que o Keanu Reeves e a Sandra Bullock trabalharam juntos? Valendo. Velocidade Máxima, Casa do Lago. Ai, tem mais algum? Acho que não. Eu ganho uma porcentagem dos pontos. Essa é a resposta final? Caso Lago e Velocidade Máxima ou tem mais algum? Eu não lembro mais nenhum. Acabou o tempo. Miote, qual é o resultado dela? Resposta exata. Tadã! Boa sacanagem. Tu sabia, Caio? Tu sabia? Esses dois eu sabia. Sabia não. Eu achei que você ia errar a Casa do Lago, velho. Caiu uma pergunta difícil, a última pergunta desse bloco. Olha, as fáceis não foram fáceis. Calma que tu acertou, Teresina. Caio César Tarrafa. Pergunta difícil agora, presta atenção. Qual filho do Corleone morre em um tiroteio no pedágio? Valendo. Ah, você sabe. Ai, meu Deus, eu lembro que o outro matou no lago. Você bateu a cabeça hoje, menino. É o Mike. Quem? Mike. Não, não é o Mike, não. Ai, acabou o tempo. Eu lembro de toda a família Corleone. Responde agora ou não? Ó, quem morreu no lago foi o Fredo. O Mike é quem virou o poderoso chefão. Eu lembro até o nome da filha dele, velho, não lembro. Responde ou não responde? Não, hoje não é meu dia. Clara vai responder? Eu sei que você é apedrejado, mas eu não vou responder não porque eu não sei o nome. Eu só sei você, que ele é feinha, que ele é bonitinho, que ele é o Patino. Eu não sei os nomes dos personagens. Então ninguém responde, né? Então ninguém responde. Qual a resposta, Miote? Sony. É o Sony. Caio, Sony. Eu não sabia, não. Caio, eu vou te dar 3 tapas na cara quando eu te vou ver. Bater nele agora com o box do poderoso chefão. Eu estou batendo na minha dele, cara com o meu box do poderoso chefão. Estou decepcionado. Não, mentira, você é lindo. Obrigado. Então terminamos agora o segundo bloco, o bloco de filmes. Qual é a pontuação, Miote? Precisa não, Miote. Precisa pra chegar na cara. Maria Clara está com 65 pontos, enquanto o Caio está com menos 6. Que ele ainda tá é bem próximo, é bem próximo. Se você botar assim no papel, fica bem parecido. Lembrando que ainda tem 2 blocos. E agora é do Jurassic Cast, vamos ver quem sabe mesmo do Jurassic Cast. E agora é do Jurassic Cast. Lembrando que a história desses dois concorrentes, ouvintes, é que o irmão começou a ouvir primeiro e depois assediou a irmã intensamente até ela começar a escutar, porque ele achava que assim ele ia ganhar alguma coisa. Aí não ganhou nada. Mas a gente ganhou uma ouvinte. Então agora está na mesa. Quem é que sabe mais desses dois sobre o Jurassic Cast? O mestre teria superado o pupilo? Está errado essa frase. Pera aí, deixa eu falar de novo. O pupilo teria superado o mestre? Vamos ver. Eu quero a primeira versão, viu? Vamos lá, comprei na Fiction Corporation e peço coisas da Taverna do Ogro Encantado. Começando o terceiro bloco, pergunta Jurassic Cast. Primeira pergunta fácil, valendo 10 pontos, Maria Clara. Temos uma nova integrante no elenco do Jurassic Cast. Quem é e qual é a atração? Valendo. Sério? Tá vendo? Deixa eu ver de atração, nossa, tem bastante coisa. Acabou o tempo? Vai, Caio. Humilhe. Eu humilhar? Vai lá. Integrante nova. Gente, estreou essa semana. Essa semana? É. Minha aula começou essa semana, eu tô atrasado. Eu vi metade do programa só. Desculpinha. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Sabe que é engraçado, Yasmin, que eu perguntei pros dois no começo do programa aqui, antes da gente começar a gravar. É, se escuto vale a pena? Eu falei que tem muito tempo que eu não escuto vale a pena. Pois é. Os dois querendo agradar mas eu quem sabe das paradas. Tá vendo? Eu tô fazendo meu TCC, eu não posso passar. Escuto, Miotti, escuto todo dia, duas vezes não, por esse dia. Esse eu fui honesto, eu falei que vale a pena não estar escutando. O cara disse escuto todo dia. Não, eu escuto pra ir pro cinema, só que eu não tô indo no cinema, porque minha aula começou. Diga aí que é a nova integrante, chegaram, fico curioso. Então a resposta é, a Maria que começou, a Maria também viu, Clara. Uhul, você que era eu. E ela tá fazendo vale a pena ou dá pena agora comigo. Ah, que legal. E a Melina? Melinha também, não deixou de fazer não, porque a Maria ela faz comigo na hora. Ah, eu vi isso. Não sabia que era fixa, então não. Então eu gravo na hora com ela e já edito e publico. É a melhor coisa que tem. Saquei, massa. Que nem a gente fazia antigamente com o Calaveira. Eu e ele. É o único que eu não tô ouvindo. Quem sabia, não sabia, agora está sabendo. Vamos lá para a próxima pergunta fácil. Caio César Tarrafa. Qual filme falamos no aniversário de 2 anos do Jurassic Cast? Foi agora. Quase agora. Valendo! Foi da Mary Pops. Caralho, todo dia eu me decepciono. Resposta final? Não é resposta final, não, eu não sei. Não. Qual sua resposta final? Fala. Ah, minha resposta final é que eu não sei. Eu não lembro. Ah, não, eu lembrei. Qual é? Aperte o cinto, o piloto subiu 2. Não. Caralho, errou. Não, errou tudo. Tô brincando, né? Vai perder menos 3, né? Clara, você sabe? É a Kelly. É. Com o menininho. Qual? Fala que a polícia vem aí. Meu Deus. Nossa, vocês são ouvintes mesmo, hein? Ah, a gente tá é bom, velho. A gente fez por merecer estar aqui. E sabe o que é mais engraçado? Que no programa passado a gente falou quando foi começou o Jurassic Cast. Foi dia 1º de maio de 2011. Foi. E o Qual Que Vez Vem Aí tem 2 semanas atrás. Era só fazer a matemática, que caralho. Puta que pariu. Não, tô decepcionado. Então a Clara perdeu 5 pontos, hein? É melhor que ganhar. Maria Clara perdeu 5 pontos. O Caio perdeu 3 pontos. Então, o filme foi Jurassic Park. Eu não ajudei. Ah, velho, isso aí. Pergunta nível médio para a Clara. No começo do Jurassic Cast, tinha um ouvinte que a gente chamava de ouvinte do mês. Quem era ele? Era num podcast. Peraí, galera. Era do... Ah! Não era do Paranerd. Esgotado? Droga, o Caio sabe. Não lembro. Não lembro? Era Caio, quem é? Olha, se for o que eu tô pensando, era Caio. Não. Não. Era o Máfia Sonora. Máfia Sonora. A gente falava direto dele. Eles falavam de várias pessoas direto, sabe? Pergunta nível médio para o Caio César. Com quantos programas o Jurassic Cast foi indicado pelo nosso querido podcasteiro Lucas Amura no programa do Radiofobia? Valendo. Não sei. Eu sei que vocês já falaram. Eu sei, eu vi o programa dele, foi muito bonito, mas eu não sei, não. Ah, eu ia fazer essa maratona. Fez falta. Teve esgotado. Clara, quer responder? Não. Não? Tô humilhada. É, vai, é isso mesmo. 42, fala que é 42. Vai. Não. Qual é a resposta, Yasmin? 5. Vamos lá, perguntas difíceis agora. Valendo 30 pontos. Maria Clara, sua fofa, que não sabe porra nenhuma de Jurassic Cast. Quais dubladores participaram de programas do Jurassic Cast comentando sobre os filmes? E quais programas? Valendo. Teve o Mon Jardim, que participou do da Dama do Vermelho. O resto foi só entrevista, não foi não? Eu achava que o resto tinha sido só entrevista. Eu vou chutar só isso. Só isso? Só, que eu só lembro das entrevistas. Mas... Então você perde 3 pontos. Não. Caio, responde. Eu não vou lembrar todos. O Mon Jardim eu lembro. Inclusive eu ouvi ontem. Não, eu não vou saber, não. Não, todos não. Eu acho que eu sei mais algum. Mas não vou chutar, não. Vamos dar a resposta certa, Yasmin. Foi o Garcia Júnior com o Predador. O Mon Jardim com o Adão de Vermelho, como você falou. O Niso Neto no Curtindo a Vida Doidado. E a Mônica Rossi. No Cilada para o Roger Rabbit. Clara perdeu 3 pontos. Caio não perdeu nada porque ele nem tentou. Então Então vamos lá. Próxima pergunta difícil e última do bloco sobre o Jurassic Cast. Valendo 30 pontos agora pro Caio. Além da Fiction Corporation, quem mais patrocinou o Jurassic Cast e quais foram os filmes? Valendo. Nos detalhes assim eu não vou chegar, não vou lembrar. Meu Deus, meu Deus. É muita coisa, velho. É 2 anos de programa. Tem a The Magic Box. Mas não. Pra lembrar dos filmes eu não vou lembrar, não. Eu ia estudar. Não deu pra estudar. Acabou o tempo. Clara, quer responder? Eu não vou lembrar os filmes, não. Tá, Magic Box nunca patrocinou a gente, tá? Nunca? Não, a Magic Box, a gente tem parceria com eles. Ah, eu achei que eles patrocinavam. Patrocínio foi a Fiction Corporation e o Crackle. Crackle com o Drácula de Bram Stoker e mais tranca ficção. Então acabamos assim o terceiro bloco de perguntas do Jurassic Cast, que como ouvintes foi uma coisa feia de se escutar. Terrível esse, foi terrível. Velho, é meia-noite, eu acordei 5 da manhã hoje, velho. Não tem desculpa. Vergonhoso. Como é que ficou o placar nesse último bloco, Miotti? Por enquanto, o placar está 57 para Maria Clara, menos 14 para o Caio. Caio tá indo bem, só que não. Tá. Que pesada lá, Caio. Caminhando ao contrário. Tudo bem, algum dia você chega em menos 64. Então vamos para o quarto e último bloco de perguntas, o bloco final de perguntas, que contém apenas uma pergunta, que pode redimir o Caio ou glorificar ainda mais Maria Clara. A pergunta é para os dois dos irmãos Tarrafa, quem souber responde. Quem souber primeiro já fala, eu sei, aí responde. Vai ter 1 minuto para responder, tá bom? E valendo 50 pontos, viu? 50 pontos. Se errar, perde 30. Miotti, qual é a pergunta? Lúcia foi, ao mesmo tempo, a 13ª melhor classificada e a 13ª pior classificada de um concurso. Quantos eram os concorrentes? Lúcia foi, ao mesmo tempo, a 13ª melhor classificada e a 13ª pior classificada de um concurso. Quantos eram os concorrentes? Valendo. Eu, 25. 25, resposta certa! Você ganhou 50 pontos! Não sabe nada de nada, mas sabe fazer matemática. Mais uma, Miotti, mais uma. Só foi essa. Saiu menos humilhado, então, com este último bloco de perguntas. Quem ganha o programa, Miotti? Então, a Maria Clara ganhou com 57 pontos, enquanto o Caio ficou com 36. Então, a Maria Clara vai receber em sua casa camisas da Fiction, a agenda do Noé, a agenda do Homem-Aranha e os action figures, tá? Os 3 action figures ela vai receber. Quais são os action figures? Do Batman, do Homem de Ferro e do Capitão América. O Kai vai receber ingresso do Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, do Noé e do Entre Nós. Que eu ganho, passo por baixo da porta. O dela vai vir por um andaime. Tá bom? Mas uma vez eu durmo melhor. Eu vou faltar aula, um pouquinho mais. Eu te dou uma folha da minha agenda. É, me dá o mês de fevereiro. meu aniversário, você dá pra mim, pra eu colar aqui. Mas pra mim, nenhum de vocês devia ganhar porra nenhuma, porque ninguém sabe do Jurassic Cast. Esse programa. É mesmo, só aí, tem, esse só tem foi foda, uma viu? Única finalidade, que é testar os nossos ouvintes. E a gente testou e viu que vocês não sabem bosta nenhuma. Então, ouvintes, você que acha que sabe mais do que esses dois, o que não é difícil, aparentemente não é difícil, se inscreva nos comentários ou mande um e-mail com o assunto quero ser um dinossauro, é isso, Miotti? Isso, quero ser um dinossauro e coloque o seu nome completo e Skype no corpo do texto. Beijo para os ouvintes, um beijo para os nossos convidados. que são os fofinhos. Maria Clara, parabéns por ter ganhado. Eu estava torcendo por você desde o começo do programa. Eu não sei se ficou claro isso. Não, eu estava com a dúvida no momento, assim. Eu imaginei que você estava torcendo para os dois perderem. Beijo para todos. Beijo para os irmãos Tarrafa. Beijo para você, Miote. Para você também. E beijo, eu só mando para Clara, não mando para o Canan. Uhul. Tchau.